Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais um Games Foda Live. É... podcast mais sobrevivente do Brasil. É... podcast fantástico. A gente... hoje vocês vão perceber que a gente fez esse podcast pra vocês, pensando em vocês. Podcast planejado, podcast feito com carinho. Estamos aqui com Afro. Opa! Com Neuzão. Boa noite. E Arthur Severino. Boa noite. É, como vão os senhores nessa quinta-feira? Com sono. Eu também tô meio cansadão hoje. Hoje finalmente eu arrumei trabalho, gente. Se Deus quiser. Agora é pra valer mesmo. Agora acho que é pra valer. Tomara que eu não fique tipo 5 semanas falando toda vez no podcast que eu arrumei trabalho. Enfim. Eu acho que devia pra criar um meme, assim. Depois você arruma, ninguém vai saber se você arrumou ou não. Eu vou fazer isso. Esse é tipo última década. Lágrima. Ah, década também, filha. A gente... Vamos botar... Hoje tem muita coisa pra falar. Hoje é um podcast. Eu acho que vai sobrar tempo, vai faltar tempo aqui pra gente falar tanta coisa que a gente tem pra falar. Então acho que eu já vou rodar a vinheta aqui, porque hoje é um podcast muito planejado. Vou rodar aqui já. Games Foda Live! Foda Live! O podcast da galera! Vocês viram que a gente colocou um cachorro agora na vinheta, ó. Ficou da hora, cara. Ficou... é, Games Foda Live. Podcast da galera. Oh, dá pra você fazer isso aí, Tuba. Coloca um cachorro, velho, na vinheta. Eu tava pensando hoje em fazer uma diferente, mas aí teve o Nintendo Direct lá, nem deu tempo. Nintendo Direct, dá pra começar... Ah, porque você participou do Nintendo Direct, né? O Tuba que editou o bagulho. Sim, eu tava lá, velho. Dá pra começar a falar do Nintendo Direct aí, dessa fantástica apresentação aí. Que basicamente obriga você a comprar um Smash Bros, assim, se você tem um... Foi meio... Ó, você comprou o 3DS? Toma, filha da puta, aquela é uma merda, olha essa aqui. Que... mais ou menos. Ficou mais foda aqui, ó. Não, nossa, é assim, bem cara, feito. É assim. É tipo assim, basicamente, tipo, você que foi otário de comprar essa bosta desse 3DS, não fique tão triste, porque a gente vai dar um personagem aqui pra você que comprou, tá ligado? Mas saca só que um personagem ainda demora muito tempo pra criar, galera. Então só 2016. Desculpa aí o vacilo. Se não, pá, a gente lança. Mas isso dos personagens demorar é real, cara? Você todo... já trabalhou com jogos? Ah, já trabalhou na Nintendo já? Não, Rinks, mas tipo, cara, se for ver a cena de jogo de luta, todos os devs falam que demora tempo pra... come dinheiro e tempo pra caralho fazer um personagem só. Cara, eu adoro deixar o Afro constrangido. Vocês viram que ele até engasgada, bicho. Tipo, perdeu eu a linha. Eu dei uma engasgada foda aqui. Desculpa, Afro, desculpa. Tava só brincando só. Eu também nunca trabalhei na Nintendo, Afro. Você... é, infelizmente não dá certo ainda. Enfim, é. Mas é isso aí. Agora é só Bayonetta e foda o seguinte, que nem Bayonetta, nem o Smash vai salvar o Wii U, né, cara? Tipo, é como o Marcelo diz, é fase GameCube, assim, tá ligado? O Bayonetta vai vender mal. Jogos fodaços. Infelizmente. É, estão enrolando até sair o outro, né? O Bayonetta eu achei que os caras mandaram mal, na verdade. Eu já falei, não sei se eu falei semana passada, mas eu acho que os caras mandaram mal no sentido de, porra, vai vir o 1. O 1 com certeza já deve estar pronto, a versão Gold, desde 1994, tá ligado? Por que eles não fizeram um pré-order? Todo 64. É. Por que eles não fizeram um pré-order, tá ligado? E daí você já podia jogar no 1, assim. Tipo, isso. E você já falou disso semana passada e eu concordei. É, então. É o mais óbvio, assim, pra gente. Só que a gente tem que lembrar que é a Nintendo que tá organizando, né? No Bayonetta 4, eles fazem isso, tá ligado? E lança como se fosse, tipo assim, olha só, galera, o que, que a gente acabou de pensar aqui, que loucura. Ah, sim, colocaram chat com voz no Smash Bros, finalmente. Não, mas... e também igual do Coisa, cara, igual do Mario Kart, mano. Ó, mas tu viu que eles falaram ali que era por causa da bandwidth, né? Por causa da velocidade. É, essa desculpa, né, mano? Tem que não, deve, não, o netcode deles deve ser um lixo, então é melhor que não tenha mesmo. Agora o agora o que eu tô com medo é que a galera fala assim, se você não tem a conexão Wi-Fi estável, é bom você comprar esse aparelhinho aqui, que é tipo basicamente um USB que permite que você tenha um USB pra você ligar um cabo de rede no Wii. Você mas que já montou. Ele é licenciado pela Nintendo ou é sim. Um sim, mas não, eu acho que não existe mais licenciado pela Nintendo. Mas tu encontra por 10 pila na internet. Ah, tá. É muita mas... safadeza isso, cara. É, porque exatamente. Eu queria que o Guerra estivesse aqui pra ele dar o parecer desse. Eu ia perguntar exatamente pro Tuba: quanto que ele acha que deve custar aquele aparelho ali, pra ser feito aquele aparelho? R$3, R$3, né? E tipo, a licenciado pela Nintendo, 120 conto. Com certeza é isso que vai acontecer aí. Não, mas eu acho que eles falaram isso aí só pra garantir o deles, pra ninguém reclamar da conexão depois. Não, porque eu. Falando sério agora, a conexão do Smash Bros 3DS ficou de boa, não ficou? Eu não vi vocês reclamando, pelo menos. Não, quando você joga com um amigo, fica problema. Bom. Eu não tenho problema nenhum. Quando você joga com alguém que você conhece, fica normal. Para, é que o Celas não tá aqui, a gente jogou ao vivo. Deu, se deu pau. Ser amigo do cara. Ah não, ao vivo tem relato de que tem interferência foda mesmo. Não, eu joguei contra vocês também, tava eu, você e o Celos jogando. Deu merda pra caralho. Deu, louco. Não, eu joguei online com a galera conhecida, assim. Ficou normal. Então, quando você joga contra alguém que você não conhece, aí é foda. Aí é um x1 de vez em quando. Aqui rola de boa, tipo, mais 50% das vezes. Mas você já tentou jogar com 4 pessoas? Sim. Sim, com 4 pessoas é mais complicado, mas tipo, ontem mesmo eu joguei uma que tava quase o 1. Aí tá, a graça do troço é como tá, tipo, jogar futebol, se for 11 contra 11 aí é foda, né, mas... Mas então... Você joga com 2 contra 2, se for 11 contra 11. Se você tirar a bola, assim, aí fica tranquilo de jogar. Não é isso, tudo, mas o que eu tava falando que, tipo, demora mais pra encontrar a partida estável, mas dá pra encontrar de boa? É igual a vida, né? Sim. É bem igual a vida. Acho que eles fizeram de propósito, então. É, pra você refletir. Pior que esses dias eu tava tentando jogar, aí eu achei um cara que tava sem lag, eu joguei umas 10 partidas com ele. É, sim, a galera quando se encontra não sai mais. Aí você não consegue, tipo, marcar o cara, porque é Nintendo. Não foda-se, não falava ele. Daí o cara, justamente esse cara é, tipo, muito melhor que você, assim, tá ligado? Ele pega o Charizard e não deixa você ficar em pé no... Na plataforma, assim, tá ligado? Você só fica no inteiro. Não, era... O cara jogava de Duck Hunt. E ele me ensinou uma coisa muito legal de Duck Hunt, que é quando você mata alguém, você dá risada. Eu nunca tinha pensado em fazer isso. É uma estratégia muito boa. Olha, eu vou falar pra vocês que a gente hoje pegou a soundtrack do Portal. Eu peço desculpas a todos aí, porque é uma bosta de uma soundtrack, tá ligado? É do Portal? É. Não era... Não, outro a gente jogo? Não achou. A gente não achou. No final das contas, eu deixei baixando a tarde inteira aqui, pelo iTunes. Você sabe que eu comprei. Tem de graça no Steam, né? O que é? A soundtrack? Sim. Ah, o Steam deu pra todo mundo a soundtrack do Portal e Half-Life. Ah, não. Essa sim, beleza. É que a gente tinha combinado quanto o Conundrum, né? É. É. Pega do Portal 2. Agora tá tarde demais. A segunda coisa muito importante que a gente tem pra falar aqui essa semana... É sobre o trailer do Avengers 2. Quem assistiu aí? Eu assisti. Todo mundo. É que vocês acharam? Vocês que não manjam porra nenhuma aí. Vocês que são leigos. Sei lá, eu não sou o maior amante de Avengers, assim. Mas eu gostei do trailer. Eu achei que eu ia só olhar e falar, ok. Não que não tenha acontecido isso, mas eu gostei mais do que eu achei que eu gostaria. Achei bonitinho. Vários negócios acontecendo. Então, tem umas coisas da hora, assim. Eu não assisti várias vezes, nem pausei, nem nada. Mas aquela armadura do Homem de Ferro, assim, olhando de relance, assim, obviamente eu não sou o maior fã de Homem de Ferro do mundo, parece bastante com uma que apareceu apenas, assim, faz um ano, mais ou menos, que tem aquela armadura lá. Então, eu acho que o Hulk devia entrar naquela armadura lá. Não, aquela armadura aquilo, que porra é aquela? É feita pra lutar contra Hulks. Entendeu? Aquilo é um robô ou tem um cara ali dentro? Não, é tipo assim. E o Tony Stark. Eu não manjo nada tem disso. Tem o Tony Oi? Stark e o Tony Stark com o Iron Man. E daí, dentro, fora do Iron Man, vem mais pedaços, entendeu? pra virar um bichão mais, maior ainda, entendeu? Ah, tá. Enfim, pra quem não manja aí também, tem algumas cenas aí que realmente são do Age of Ultron. Por exemplo, o escudo quebrado do Capitão América. É a cena clássica do Age of Ultron. Embora eu duvido muito que eles vão seguir a história igual é no Age of Ultron, mas parece que eles vão enfiar algumas coisas aí, né? Você tá falando, eu acredito. A terceira coisa que a gente ia comentar aqui no podcast, o Afro que vai nos contar. E conta aí pra gente, Afro. Aquele assunto que você queria trazer aqui pro podcast. Ah, aquela parada? É. Pode falar aí, sem medo mesmo, cara. Não, eu não sei do que você tá falando. Era pra você inventar um tema aí, mano. Tá ligado? A gente tá com muito tema hoje. São muitos, cada um tem uns dois. Só falta o que cada um tá almoçando, jogando, etc. Ah, é, cada um tá jogando, boa. É, começa pelo Afro, então. Porra, sim, eu tô jogando o Hyrule Warriors, pro desprezo do resto do pessoal do chat, da redação. Não, não tem desprezo, né? Alguém tem que fazer isso aí. Olha... Não é desprezo, muito respeito por você, aliás. É bom, mas ninguém vai acreditar em mim, então passa pro próximo. Não, fala do jogo agora, caralho. Ah, cara, é assim, o jogo é... Ele é cheio de coisinha, tipo, muito mais que um Dynasty Warriors normal. É, ele tenta passar um pouco aquela impressão do Zelda. Ele fica meio chato que tem que voltar nas fases, pegar todos os itens e tudo mais, mas, cara, eu achei muito, muito bom mesmo. Você tem que apertar o Y mais vezes do que tem que apertar no Dynasty Warriors, né, irmão? Sim, sim. Assim. Então, não, mas ele tem bem mais ênfase em tu desviar do golpe dos personagens mais fortes e tudo mais e contra-atacar. Então ele meio que tem um combate até. É isso. Pô, que tinha combate a gente esperava, né? Não, é isso. É o Mario Kart do Zelda, é o que eu tô falando. É um fanservice fuleiro. Você tá falando que o Mario Kart é fuleiro, é isso? Não. Não foi isso que eu disse. Tu fica bravo. Um negócio que eu não sabia, hoje eu entrei lá pra ver Bayonetta na Nintendo Store, pra ver se Bayonetta podia ser comprado já. E é 49 dólares, né? Não é preço full. Ah, eles estão fazendo tudo pra vender essa porra. É 49. Né? Mas é 49 só o digital ou o físico também vai ser 49? Não, é o digital, só que assim, é 49 digital e tu ganha desconto pro 1 digital também. Ah. Aí no final das contas vai dar 60 se tu comprar os dois, que é o preço do de caixinha mesmo, que já vem os dois juntos. Pera aí, o digital eu não vou ganhar um? Não. Pagar o desconto pra comprar um. Ah, vai se fuder. Que porra é essa, Nintendo? Vai dar o mesmo preço de caixinha, Rinks. É por isso que é mais barato. É pra quem não quer um. Nossa, que tiro no pé, Nintendo. Desculpa. Desculpa falar, eu sou um expert em jogos digitais. E você, Tuba, o que você tá jogando? Tô jogando um monte de coisa, na verdade. Ah, você é o ocupadão, então. Uma delas... Deve sair review no site amanhã, talvez. É Hack and Slash. E é aquele jogo da Double Fine que era pra... Dá um spoiler aí. É bom ou não é bom? Ele... Eu tava com bastante curiosidade pra ele. Cara, ele é estranho. Não, não, não é muito bom. Não recomendo pra qualquer um ele, não. Ele é assim... Ele é pra ser um Zelda, só que você hackeia o jogo. Então. Você realmente hackeia, você mexe no código do jogo mesmo. É, eu tava vendo os vídeos e não é uma gimmick, assim, você realmente mudava as variáveis. Sim, eu travei o jogo, acho que de vez. Nossa senhora. Eu vi um cara falando que ele conseguiu pular o último chefe mexendo no código lá. Então... Louco. Ele realmente dá liberdade pra você fazer o que você quiser. Agora eu fico curioso pra saber se alguém que tipo, não manja de programação conseguiria jogar ele. É, tem que ver. Porque... Quem que não manja de programação no site? Bastante gente, acho que metade, né? É. Os celos? Eu manjo bem na live, assim, o que eu aprendi na faculdade. Né? Eu acho que se souber um pouco, tiver alguma noção, você é legal, o jogo te mostra. É legal se você tipo, tiver curiosidade de saber como é que funciona um jogo, você aprende bastante coisa. Mas é que assim, tem uma hora que você tem que começar a mexer com o algoritmo mesmo. Nossa. Mas é coisinha simples, é mudar uma variável aqui ó, pra abrir uma porta. Só que aí do nada o jogo começa a jogar código dele próprio, assim. Ele passa, caralho, tipo, de uns negocinhos simples pro jogo, código dele inteiro. Aí você tem que procurar o código inteiro pra achar uma variável que tem que mudar. Caralho, pô, parece que você tá me dando mais vontade de jogar o bagulho. Gente, é interessante. Eu sinto muito fazer uma mudança abrupta aí, mas a gente vai mudar o soundtrack aqui pro Yoshi Island, tá? Porque o meu saco é muito... já estourou. Não, tipo, ele é uma música de elevador, né? É. É pra ser, então, né? Sim, é pra ser uma coisa meio estéreo. Enfim, esse é o Hack and Slash. Eu tô jogando o Green Rock 2 também. E é muito bom. Ou pior que um? Eu tô achando ele um pouquinho melhor que o 1, porque ele tem um mundo maior e aberto. É, eu tava e aí você pode entrar nas dungeons quando você quiser, assim. Tem várias pra você escolher. Tava vendo um vídeo review do Green Rock 2, porque, tipo, não pretendo jogar e tal. Mas me apeteceu mais do que o 1, apesar de ainda não ser o meu copo de chá, assim. Mas o esquema de ter um mundão, acho que é uma ilha, se eu não me engano. Sim, é uma ilha, e aí você tem que pegar quatro coisas, aí estão espalhadas. Só que aí você pode, se você ficar travado num lugar, você pode tentar outro, e por aí vai. Entendi. O que eu gosto muito dele é que ele é bem natural, assim, as puzzles. Não é uma coisa forçada, não é agora é um puzzle. Você tá andando e vê, você encontra um bilhete e tem uma coisa escrita lá. E aí um dia você vai usar aquilo. Beleza. Assim, o Neozão falou que não é muito o copo de chá dele, mas é difícil, viu, cara? É um negócio mais que você joga e você vê. Se você assistir assim, você não vai saber. O primeiro. Eu não era muito chegado nesse tipo de jogo também. Eu resolvi jogar o 2, que vi muita gente. O 2. Resolvi jogar o 1, porque eu vi muita gente falando. E acabei gostando. Então, eu nem distrato, tipo, eu sei que o jogo é bom e pá. Só que eu nunca tive vontade eu mesmo de jogar, só de olhar assim. Ele é difícil pra caralho, isso. Não, o primeiro é foda. O segundo tá tão foda igual. Tá tão difícil quanto. Tem que ficar salvando o tempo inteiro, porque fora que é permadeath, né? Nossa, é permadeath? É, morreu um personagem, ele tá morto pra sempre. Você tem que dar reload de novo. Ah, então... É igual Fire Emblem, você dá reset, só isso. Mas eu achei que tinha um personagem só e aí tinha que voltar o jogo do começo. O bagulho foda também é que... Ele é... Assim, eu não sei se eles arrumaram isso no 2, mas ele é meio kite, né? Tipo, você vai soltando pipa com os bichos, assim, tá ligado? Aham. Uhum. Eu vi que eles melhoraram muito a AI do 2 em relação ao 1. Então, apesar de vez em quando o bicho se confundir, dependendo da movimentação que você faz, eles têm umas reações muito melhores do que simplesmente tentar te seguir e você prender eles num lugar. Tem. Os bichos têm um ataque mais variado também. Não recomendo pro Rinks, que tem um sapo gigante, que ele é muito... É muito bem desenhado ou é mais ou menos? Até que bem, aquele é o bicho mais filha da puta do jogo, é o sapo, não odeia ele. O negócio que não vai entrar na minha cabeça até eu ver o Rinks com o sapo perto dele gritando, né? Você não vai nunca ver. Rinks tem problema com sapo? Eu não sabia dela. Nossa senhora, velho. Tá. Sai pra lá. Tá. Sai pra lá. Interessante, né? Mesmo que ele não seja... Ele é meio realista, mas mesmo que ele não seja perfeito, o ataque dele, ele pula na tua cara, assim. Eu acho que o Rinks não ia aguentar, velho. Que bosta, cara. Já era esse jogo pra mim. Tomando no cu, viu? Ele solta a língua e engole os teus equipamentos. É muito filha da puta esse bicho. Que bicho lazarento, cara. Igual na vida real, então. É, de verdade também. O sapo, ele engole as coisas que você tá usando pra espada. Então. São famosos por isso. Viu? Dele é... Deusão, o que você tá jogando aí, caralho? Eu tô jogando Evil Within. Peraí, você terminou? Né? Você falou que tinha um monte de coisa. Você tá jogando Hack and Slash ou Rock? Green Rock? Tem mais algum? Tô jogando Corra também, mas... Corra, que a polícia vai sobre mim o programa hoje inteiro. Corra, que a polícia vem aí. O Legend of Corra, que a galera tá metendo pau, mas... O Rod jogou também, adorou. Sim, mas o Rod adora qualquer coisa. É, o Rod dá muito parâmetro pra jogar coisa da Platinum. Porque eu tô vendo que se você é fã da Platinum, você vai adorar o jogo. Se você é fã de Corras, você vai achar uma bosta. Ah, é? Eu li nos reviews do Steam que era tipo o contrário. O jogo só tinha algum valor se você tava investido no lore da série. Assim. Não, porque é uma bosta. A história é igual o jogo licenciado antigo, lembra? Tipo, ah, nossa. É uma coisa só pra amarrar, as coisas. Nossa. Tipo, inventaram um vilão lá e a... Ah, agora você tem que vir aqui, corra. Ela vai, inventa uma desculpa pra ir lá, né? Aí, tipo, igual o Aladdin de Mega Drive, que eles colocam, tipo, 5 Iago, assim, juntos, assim, tentando você. Isso, por aí. Isso é muito bom. E, terminando ainda. Tá. Tô jogando mais coisa. Bom, eu tô jogando o Evil Within, ainda porque eu tive que esperar o tempo pra sair um fix pra melhorar a frame rate, melhorar a performance no geral. E saiu, não foi pela produtora, não foi pela Bethesda, não foi por ninguém, foi um fã que fez pra variar, que nem a galera de Dark Souls. E eu tô gostando, tipo, eu achei que eu ia passar a desgostar do jogo depois do primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo é o ápice, assim, ele é muito, muito, muito bom. Mas não, ele tem uma estrutura bem parecida com a de Last of Us, assim, que começa boom e aí ele dá uma mornada, assim. Só que ele tem os picos bem mais constantes, então quando a peteca tá caindo, assim, ele joga ela pra cima de novo. Tá muito bom até agora. Gostando bastante. Entendi. E só. A única coisa que eu tô jogando, esperando terminar ele pra começar o Ali. Eu não tô jogando nada, cara. Na verdade, a partir de hoje depende, né? Que, tipo assim, eu comprei lá o Beyond Earth, mas comprei completamente cego. Tem aquela galera. Basicamente, o hype do jogo se divide entre a galera que acha que vai ser a segunda vinda de Cristo e a galera falando assim: olha, desculpa aí, mas eu sou um expert em Civ 5, esse jogo vai ser um tiro no pé, tá ligado? E é exatamente isso, não tô nem zoando. Tipo, tem uma galera seguindo bem essa linha, completamente assim, falando que vai ser uma bosta. O jogo. Eu acho difícil Civilization ser ruim, é sempre mais ou menos a mesma coisa. Então, eu mas é que uma não sei se você sabe, mas o Civilization 5, a galera que curte assim, Civilization desde o 3, eles acharam uma bosta, né? É, tipo. Foi uma decepção muito grande o 5. Aí quando lançou as duas expansões, as duas primeiras. A primeira expansão, quando lançou a primeira expansão e o primeiro conjunto de mapas, assim, e civilizações extras, aí a galera falou: ah, agora ficou da hora, tá ligado? Que era aquela Gods and Kings e algumas outras civilizações que eu não me lembro a ordem exata. Quando lançou aquela, a galera falou assim: ah, agora ficou ok. Aí quando lançou a segunda, que é a. Como que é? Brave New World. Aí a galera falou, agora tá top, agora tá bom, tá ligado? É, tanto que no. Eu tava vendo os. Eu acho que eu tava vendo no Beyond Earth, eu acabei caindo. É porque o 5 ficou de graça um dia aí, até amanhã. Acho que ele tá de graça até amanhã no Steam. E aí eu fui ver e na curadoria o top curator dele é o Total Biscuit. E ele tava falando justamente isso. Ah, o jogo normal não vale muito a pena, mas com as expansão ele é muito, muito foda, assim. Eu achei que era a conversa dele. Não é, porque assim, uma das coisas interessantes que tem o jogo é religião, que pra quem conhece Civilization, religião influi bastante, principalmente no começo do jogo, assim, que é bem longo o começo do jogo, e o of Gods and Kings, ele expandiu pra caralho isso aí, tá ligado? Então, tipo, foi uma expansão que valeu a pena. Mas, novamente, eles poderiam ter feito facilmente isso no primeiro jogo. Teve também gente que reclamou porque o Gods and King, eu acho que é 1 giga a expansão, é só data mesmo e sabe, não tem nem voz, tem muita coisa assim. Uhum. E bom, se for fantástico o jogo, vai ser infinitas horas aí, né, de Civilization e Bayonetta 2 aí hoje, mas por enquanto eu tô jogando bem casualmente o Senran Kagura aí, mas bem casualmente mesmo, né. Só quando não tem ninguém por perto, assim. Mas beleza. Agora vamos rolar a roleta aqui que tá caindo os viewers já, gente. Hoje tá. É, tá bem paradão aqui, eu tô dormindo. Todo mundo dormindão. É, caiu uns 10 viewers já. Todo mundo estafado, ah não, tem que votar domingo, não ouvi essa voz. Não, não tem debate agora. Não, tem. Amanhã. Quem tiver segundo turno, hoje tem. Ah, hoje? Mas é do quê? Do governador. Governador. É, segundo turno tem hoje na Globo. Aqui tem. Obrigado aí, São Paulo, por ter eleito o Alckmin e dado esse podcast, a chance de fazer esse podcast. Sem vocês, a gente não conseguiria esse podcast hoje. E daí, como que vai ser essa parada aí, Tuba? Explica aí pra galera aí. Então, a gente tá sem ideia de tema. Então vocês digam o tema que vocês querem aí, menos Zelda. Eu acho que menos qualquer série específica, assim. Ou pode ter... falar assim, comenta sobre tal coisa aí, a gente comenta. Até pode ter uma série. Hoje é à la carte. Então seria buffet, eu não sei. O que é? Não, hoje é à la carte mesmo, né? A la carte é o prato feito, né? Sim, mas você escolhe. Não, mas... Se o prato é feito, você não escolhe. Não, você não escolhe. Não, é buffet mesmo que tu queria dizer. Hoje é buffet, então. Esse é o tipo, buffet. Qual o maior buffet dos games? Vai lá. Cara, sabia que, tipo assim, no meu casamento, quando eu fui querer buffet, eu queria, tipo, só uma mesa de frios, assim. Porque eu imaginei meu casamento... É como se fosse um barzão, assim, tá ligado? Botar umas bebidas pra galera, aí fazer uma mesona de frios, assim, e aí a galera ia comendo só frios e tomando breja mesmo, enchendo a cara. Mas daí, quando eu fui lá, os caras falaram assim, não, tem um negócio seguinte, mesa de frios a gente não cobra, na verdade é bem incluso já, que ninguém toma porra nenhuma, tá ligado? É, ninguém normalmente... come a mesa de frios, então a gente meio que dá assim, então não tem como você pedir só a mesa de frios aí, meu mundo meio que quebrou assim, mas tô louco. Tá funcionando o chat do Twitch? Eu não sei se tá funcionando. Tá funcionando? Não, só porque a gente inventou de deixar a galera escolher, que travou o chat do Twitch aí. É, eu acabei de Dev 5 aqui, não, e aparece o Welcome to Chat Room, mas ninguém tá falando nada. É, então, sei lá galera, vocês podem... Alguém usa a hashtag GamesFodaLive aí pra, só pra falar se tá, vocês estão conseguindo falar no chat do Twitch e a gente não tá recebendo. Ou se vocês realmente não estão falando nada, tá todo mundo dormindo. Enquanto isso, o Neozão vai contar uma grande história de superação aí. Conta aí, Neozão. Eu até ia contar, mas meus cachorros começaram a latir, então eu vou ter que me mutar. Não, pode contar com seus cachorros latindo, fica mais eu lindo. Eu quero saber também. Mais dramático. É que tá uma puta de uma música legal aqui, de história de superação. Aguenta aí, já falaram aqui no Twitter que o chat não tá funcionando mesmo. Oh, meu Deus. Muito bem, a gente chamou gente hoje, a pessoa não pôde vir. Aí, então vamos fazer uma coisa interativa, o chat não funciona. Hoje é... Mas vamos falar de fracassos, então, hoje. O tema é fracasso nos games, vai lá. O fracasso nos games. Puto, quem aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. Bora lá. Não tava preparado aí, fracasso nos games. Fracasso nos games, o tio do Link no A Link to the Past, que foi pegar a princesa lá. Morreu no meio da dungeon, ah, pega a minha espada, termina meu trampo. Ele não morreu. Não, se ele tivesse morrido, acho... ele não morreu, ele morreu. Ele morre sim. Aquilo lá é oficial que ele morreu mesmo? É oficial. Caralho, que morte triste, né, velho? Aquilo lá é o equivalente do mundo de Zelda, você morrer pra, tipo, num caminhão de gás, assim. É tipo a Trinity. Pois é, o que matou ele ali? Guardou uma cobrinha do esgoto? Ele tentou resolver o puzzle, tá ligado? Botou a mão no fogo, assim, pegou fogo. Ah, esse é um grande fracasso nos games, realmente. Tipo assim, eu acho que é comparável com a Trinity do Matrix, que se for ver bem, desde a época do Matrix eu falo, a morte da Trinity é tipo uma morte de acidente de trânsito, cara, tá ligado? O Neo bateu o carro dele, e tá ligado? Daí ela morre em batida de carro. Ela sobrevive, tipo, um tiro de bala no peito. E daí ela, o cara bate o carro e ela morre, manja. É tipo, absurdo, cara. Meu Deus do céu. Reparem que é bem isso, cara. Quem curte Matrix aí vai tomar no cu. Mas não é. Oh, Matrix falha... é um filme só, vamos combinar aqui. Uma falha nos games foda aí também é o jogo do Matrix, né, cara? Não sei se vocês qual lembram. Deles? Não, o não primeiro. Tem, não tem uns três? O do Play 2? Não, o primeiro era pra, ia sair pra computador e tal. A galera tava falando que ia ser do caralho, assim. Ia ser absurdamente bom. Eu lembro que teve uma puta de uma propaganda na época. Eu lembro também. Não, é que o primeiro, foi, ele saiu bem no hype de tudo, né? Ia sair o segundo filme. Saiu uma série de animação. Tava um hype muito filho da puta pra Matrix, assim. Qual era o nome era da série? Era só Matrix. Mesmo? Passava no Tsunami na época, inclusive, essa porra. Nossa, tem isso? eu fui até curioso, porque saiu há pouco tempo atrás, né, fazia uns 2 meses. Saiu no Kotaku o vídeo do final de algum Matrix. Eu não sei qual Matrix que era. E que, tipo, é um final que ninguém viu, porque o jogo era muito ruim, assim. Só que o final era um esquema bem Matrix mesmo, só que deles estando num videogame, tá ligado? Então apareciam, tipo, os irmãos lá que escreveram Matrix, que esqueci o nome deles, e eles começavam a falar da indústria de jogos e o esquema, assim, era um negócio bem meta, assim, só que ninguém sabe, porque ninguém nunca chegou no final, já que o jogo era muito ruim. Então é uma dupla falha aí, né? O foda é que bem perto dele saiu Max Payne. O Max Payne fazia muito melhor o lance do Bullet Time. É. Do Bullet Time do que ele. Teve o Matrix Online também, não teve? Teve, só falhas. só falhas. Então, qualquer coisa de Matrix depois do primeiro filme foi uma falha, né? É, o negócio da animação era chamava Animatrix. É, o Animatrix. Isso, Animatrix. Eu não sei se foi uma falha, na verdade. Não, o Animatrix é legal. É cada... Eu não vi, então eu não sei. E cada um, assim, na verdade ele não é sobre o Matrix, é cada um, são acho que 13 episódios, não lembro mais ou menos, mas é em torno de 13. É. E cada um é feito num estilo de desenho, assim, tá ligado? E conta alguma parte, nada a ver, assim, sobre o lore do bagulho. É bacana, é assim. Legal, não é ruim não. Cada um é tipo um curtazinho. Isso. Sobre alguma. Um conto dentro do Matrix, só que é uma coisa a ver com a história. Eu vi um episódio do Animatrix e eu devia ter o quê? Foi na época que o filme saiu. 5 anos. Eu devia ter 10 anos, assim, no máximo. Menos, 9, 8. E eu vi um que passou na MTV uma vez. Que eram umas crianças e o nariz dela tava sangrando, elas iam se jogar no chão e elas não caíam. Aí só caiu o sangue do nariz dela. Gava, assim, e eu não entendi nada, porque eu era moleque, era burro e pá. Era burro. Então não tem. Eu vou ver se eu assisto de novo, porque eu reassisti o primeiro Matrix esses dias e gostei bastante. Eu vou ver se eu assisto os Animatrix aí já aqui. O primeiro ele é sensacional. E eu lembro que na época ninguém falou o que era o filme. O trailer era tipo, o que é Matrix? Descubra. É. E você ia ver pro caralho o que é Matrix, como é. Você chegava lá e era aquela coisa, ficou todo mundo louco, né? É, e eu tinha um professor de audiovisual que ele odiava a Matrix, assim. Ele falava que copiaram o roteiro de O 13º Andar. Quê? E aí eu fui. Eu assisti um back-to-back, assim. Eu assisti o 13º Andar e assisti Matrix em seguida. E os dois saíram literalmente na mesma época. Acho que o 13º Andar saiu depois até. 99, que diz. Mas é. Tipo, o tema é parecido e tal. Só que os dois vêm da mesma fonte, que é o simulacro. Só que a execução do Matrix é 1 bilhão de vezes melhor, assim. Nem é pelos efeitos, pela música, assim, tem um apelo mais popular. É só que é outro nível, assim, completamente. Não dá nem pra falar que o 13º Andar é um filme melhor cult, porque é muito mal executado, assim. É, eles são tudo meio parecido com o Neuromancer também, né? Sim, também. É, enfim, falando em jogo online... O podcast online, tá no ar ainda. Tá. É, pois é, uma ótima. Não, tem mais de 100 gente ouvindo aqui até agora. Só que. É, tem 30 e poucas pessoas escutando aí, mas o chat pra mim, pelo menos, tá conectado. Não, a galera tá falando com a gente pelo Twitter. É, que vocês são popstar, tá ok, né? Eu não. Ninguém fala comigo pelo Twitter. Não, seu animal, com o Twitter do Games Foda. Não, mas eu, ninguém fala comigo, cara. Ninguém gosta de mim. O maior fracasso Games Foda aí. Enfim, o que eu ia falar é, já comentando aí sobre fracassos em jogos online, um grande fracasso aí também, muito engraçado por sinal, foi o jogo do Star Wars MMO, cara, esse aí... Esse último? Não, qual dele? O Old Republic? O online, o MMORPG, cara, esse último que lançou agora, o famoso WoW Killer. Todo WoW Killer. Nossa, eu senti um Billy na voz do. Não, mas esse foi muito bom, cara. Porque esse era um WoW Killer que a galera botava fé, tá ligado? É, a galera falou assim: nossa, esse vai, tá ligado? Esse aí acabou o WoW, cara. Tipo, vamos. Já, ó, nem lançou o jogo ainda, mas vamos começar a desfazer as contas na Battle.net aí. Que não vai mais ter. Blizzard vai falir. A Blizzard vai, com certeza vai falir depois desse jogo aí. É que esse tinha tudo também, né? Era BioWare fazendo um jogo de Star Wars de novo. É, e tava mó hype. Republic, que remetia ao Knights of Old Republic, que é o jogo que é da BioWare que a galera mais costuma gostar. Enfim, e era um MMO, e aí... É basicamente ele é todo dublado, né? É. Não, pra isso aí, todo dublado... Todo dublado é até pior, cara. Quem joga... O bagulho sabe que você não fica escutando as missões, tá ligado? Até Neverwinter Online é todo dublado, assim, não é muito mérito. Mas enfim, o bagulho é basicamente o WoW, assim, piorado, tá ligado? Porque ele chupinha 70% do WoW, assim, e muda o nome, tá ligado? Tipo, ó, tem a montaria voadora, aqui não é montaria voadora, aqui é uma navinha, tá ligado? Tem o teleporte, aqui não é teleporte, aqui é um robô, que courier, é o courier. Enfim, é uma bosta o jogo, cara, é muito lixo. E tanto que ele ficou free to play, tipo, poucos meses depois do lançamento, né? Não, durou um tempo, Ah, é? Mas é. Foi 6 meses só, cara. Foi 6 meses? Foi, não foi tanto tempo, não. Coisa de 6 meses. Que, né? Acho que foi 6 meses, então, pós o release oficial. Mas é que eu lembro desde o beta e tal. Ele saiu em dezembro de 2012. E ficou free-to-play em 2013, é isso? É, ficou tipo no metade de 2013, lá pro agosto, setembro, virou free-to-play já. Entendi. Bom, enfim, é um grande fracasso dos games aí. Eu acho que é tão fracasso quanto o nosso podcast, assim. Aprovou, acho que o chat voltou aqui. Sério? Não, aqui não voltou. Aqui apareceu o braço falando hip chat. Aqui lembrou. Aqui no Twitter do Rogue Squadron do Wii, que foi cancelado, tava quase pronto. Nossa, cara. Mas ainda bem um fracasso, né? Mas esse aí é um fracasso que eu fico meio triste, porque eu não sei por que parar de fazer Rogue Squadron, cara. Pra mim era... Star Wars era o único jogo que realmente valeu a pena, assim. Desculpa aí a galera que gosta do Old Republic, dessas paradas... É, non-lore de Star Wars aí. Mas... O Rogue Squadron é fantástico, cara. Puta que pariu. Aquele jogo era do caralho, velho. Todos. Você se sentia realmente aqueles gordos do filme, tá ligado? Você já percebeu que a maioria dos caras que anda de Rogue Squadron é tudo inepto social, assim, tá ligado? Só tem o Luke Skywalker, assim, que é o melhorzinho, manjo. O resto é todos uns caras feios, uns caras gordos, uns caras magrelos demais, uns caras nerdão, tá ligado? Tô triste, cara. Ó, eu mandei um negócio lá, Nel. Vê se apareceu. Apareceu. Ah, não, então. Voltou. Aqui voltou. Tá, voltei. Agora voltou o chat. Agora voltou. Voltou o chat, aparentemente. Então, é, voltou, mas falar tá dando offline o stream aqui pra mim. Então tem que ver essa porra. Não, aqui tá tudo normal agora. Bom, aqui eu tenho... tava com saudade de vocês. Fracassos famosos, que são... O Virtual Boy. Virtual Boy. Grande. Ninguém nunca jogou um daquele, né? Boy. Não, o um negócio que eu acho bizarro é que a Nintendo meio que não quer esquecer o Virtual Boy também. Sempre que dá, eles metem uma referência não, no negócio, e eu não sei porquê. Quase só agora voltaram, mas por muito tempo eles ignoraram não, completamente a existência do troço. Não mesmo, Tuba. Desde o... Não, sempre tem vários jogos, no próprio Melee, no Smash Bros, tinha uma, a salinha dos troféus, tinha um Virtual Boy grandão assim. Não, é meio... Mais ou menos, cara. Imagina se eles relançam o Virtual Boy, que da hora que ia ser. Não. Podia lançar jogo no Virtual Console, meu. É, podia lançar pro 3DS, não sei por que não fizeram isso. Dizem que são 20 jogos o troço tem. É? E é de duas semanas aí, foi. Dizem que tem o Wario Land dele, que é bom. É, dizem que é o melhor jogo mesmo, é o Wario Land. Não, mas imagina assim, tipo, nessas ondas assim de... Oculus Rift e tal... Aí os caras lançam assim, The New Virtual Boy. Ó. Ó. Que da hora, mano. Não ia rolar muito certo, mas... É nóis. Ó, Nintendo, você pode comprar minha ideia aí, velho. Vai ser do caralho. Mas essa falha, eu acompanho você mais essa falha. Eu vi ele no Paraguai na época uma vez, mas... Eu conheço gente que jogou e disse que ficava enjoado depois de 10 minutos. É esperado, né? O foda, cara, é que, tipo assim, o Virtual Boy não foi lançado, numa época, assim, que não tinha essa integração que a gente tem hoje do público com a Nintendo, né? Porque imagina, se tivesse, assim, na internet, na época do Virtual Boy, com certeza todos nós teríamos comprado um Virtual Boy, assim, cara. Eu acho que todo mundo teria comprado o Virtual Boy, cara. Sério? Não sei. Eu não sei, porque... Sei lá, é capaz que a ideia estranha dele ia gerar um monte de hype, assim, na internet. A galera ia comprar. Mas pode ser também que a história do fracasso dele se espalhasse mais rápido ainda. É, pois é. E aí é... Uma galera ia comprar assim, os early adopters iam comprar e em seguida ninguém mais comprava, só. Até hoje deve vender pra colecionador, sei lá. Tem, é bem caro, que é bem difícil de achar. Ah, pra gente compraria na época, mas eu também já comprei muita bosta da Nintendo na época que não deu futuro. Alguém lembra daquela bosta de negócio de carteira do e-reader, do Game Boy? Aquilo é um fracasso dos games total. Você comprou aquilo? Eu tinha aqui. Pra quê? Eu tinha 11 anos, 10, não lembro. Não, o máximo que eu tenho é a balança do E-Fit aqui, mas... Peraí, mas essa até funciona direito, cara. Não, essa não foi pra casa, essa vendeu pra caralho, então. É. Aquele negócio das cartas é... Cara, aquilo perdeu o suporte em menos de um ano, eu acho. A Nintendo é cheia de lançar esses bagulho meio nada a ver, assim. Eles iam lançar o tal do Vitality Sensor e desistiram, porque viu que não ia dar em nada. Não, o pior é que eu gosto daquela ideia, tem utilidade. Talvez não pro console, tá ligado? Tanto que agora eles vão querer... Eles vão fazer não, outra... Não, daquele jeito é meio estranho de usar, mas uma coisa que olha o teu pulso... Pode já não usar num jogo de terror. Tipo, mas eu acho que eles não estavam querendo usar pra jogo, estavam querendo usar pra galera, tipo, sim. Saúde mesmo. Mas aquilo não é utilizável, é. É, sim. Oh, a galera caiu em cima na época, porque tava numa época muito escrota a Nintendo, assim. Que... É, tá na época mais casual dela. Aí qualquer merda que ela aparecia, né, eu já xingava, mas... Não, mas aquilo não foi uma boa hora pra fazer um anúncio daquela porra também. Não, eles perceberam tanto que agora eles vão fazer tudo isso numa linha separada de produtos, né? Se aquilo vingar mesmo. Enfim, então falando aqui do Zeebo. É. Ah, os caras estavam pedindo pra falar do quê? David Cage antes. Nelzão. O David Cage nem sei se é um fracasso. Meu. É, ele tá fazendo muita grana aí, então. Sim, ele vende, ele tem um. A crítica é geralmente. Mais favorável do que desfavorável, assim. Fracasso é a gente que tá falando mal, mas pagando pau, assim. Real. Então, só manter o console fora do Zeebo, né? É, o Zeebo... Melhor versão de Resident Evil 4. O zumbi azul. Pera aí, o que vocês estavam falando antes do Zeebo, tá? que o Nelson falou que não é fracasso? É o grande sucesso dos games. O David Cage. Ah, tá. A galera falou do Ouya. Esse aí, cara, tá. Tava... Nossa, velho do céu, que tristeza o Ouya, cara. Da Ouya, não, levei o Resident nem falou que a missão do Ouya foi divulgar Towerfall, né? Verdade. Só serviu pra isso mesmo. É, teve dois jogos, eu acho assim, lógico, obviamente o segundo bem menos top assim do que Towerfall em vendas e em jogo. Mas o Ito Ju, ele também. Ah, ele saiu do Ouya, né? Saiu no Ouya. Mas ele não foi exclusivo do Ouya primeiro. Não, o Towerfall foi lançou, exclusivo por acho que 6 meses. Ah, sim, mas ele lançou muito antes. Eu não acho que os caras nem tinham. Não, acho que saiu junto com o PC. Pare, olha aí pra você ver. Não saiu junto, não. Sim, tinha um amigo meu que falou: olha que jogo da hora esse aqui no Ouya. E eu procurei na época ver se ia lançar pro PC. Não tinha nem meia notícia assim que ia lançar. É os únicos dois que eu consigo lembrar que vale a pena, hein. É, e ambos não são mais exclusivos. É. Cara, Ouya, quando lançou, a galera falava assim: não, pera aí, tem que ver primeiro, às vezes vai ser da hora. Vai ser da hora o caralho, molecada. É, e o bagulho foi muito shade, eles começaram a falar de kit de desenvolvimento pra indie, um negócio assim, e aí de repente não era mais. E aí começaram a vender os contratos de exclusividade que não tinha os parâmetros. Teve uma época que a galera indie tava reclamando bastante de todas as práticas de negócio do Ouya. Eu nunca me aprofundei mais, porque é o Ouya, assim. Não saiu o Final Fantasy 3 pra Ouya? Saiu o Final Fantasy 3. Deve ter saído. O que deu o Ouya essa... Nada a ver, exemplo, atualmente, olha, os caras decidiram, tecnicamente, tá inteiro ainda aí, tá aí. Tá aí, ninguém dá bola, mas tá aí. Tem jogo saindo pra ele, saiu o Pier Solar, né, pra ele. Vai sair só pra ele, tem uma loja só dele, ó, tem alguém com o microfone zoado aí. É o Afro. Sou eu. Deixa eu mutar o Afro. Ué, então desliga, cara. Não, vou mutar o Afro enquanto isso aqui. Peraí. Depois, digita aí no chat a hora que voltar, Afro. É, enfim. Tem uma loja só dele? Ou como que funciona isso aí? Tem a Ouya Store lá pra comprar jogo. Mas daí dá pra você jogar os jogos da Play Store também? Não, acho que não. Só se você dá uma hackeada nele lá, mano. Porque ele é Android, dele, né? Não era justamente isso. Poder jogar. Não sei, o único Ouya que eu mexi foi um de desenvolvimento. Afro, a grande. Aí ele era todo bloqueado. Esse de guerra é o guerra ou não? Sim. Ele acabou de falar de Pikmin ali, então. Pikmin é grande falha moral da humanidade. Ô Guerra, por que você não tá aqui, Guerra? Entra aí, acho cara. Ele chegou atrasado demais. Hoje tá cheio de falhas, tá tudo combinando. Sim. Talvez seja de propósito. Talvez esse já era o tema já pré-determinado desde o começo. É, eu quero que vocês pensem nisso. Enfim, o que eu estava falando, eu nem lembro mais o que eu estava falando. Do Ouya. Perguntaram se ele era tudo hackeável, os cacete, se era Android. Ele era Android, literalmente. Ele é um celular pequeno, o Ouya. Inclusive o Ouya e o Zeebo são um celular, cada um. Lamentável. Só que o Zeebo é tipo um Nokia velho. É, falando em celular, em Nokia velho, teve o N-Gage, né? É, exatamente. O N-Gage, que é aquela coisa que passou comercial na TV e eu, moleque, fiquei, nossa, como é que nunca pensaram nisso antes, o negócio... Pode jogar e você pode falar com outras pessoas ao mesmo tempo. Aí olha aí aonde chegamos hoje em dia. Eu ficava deslumbrado, tinha o... O Sonic... Saiu como Sonic N, eu acho que era o Sonic Advance, de Game Boy Advance, saiu pra N-Gage. E é o único jogo que eu lembro, assim. Sim. N-Gage... Mas N-Gage tinha também o Tomb Raider, acho. Eu lembro que tinha bastante. Quando lançou, assim, teve bastante propaganda no Brasil, inclusive. E eu cheguei a pensar em comprar essa bosta aí. Eu acho que você vendia caro hoje em dia, hein? Ah, mas não ia, porque meus celulares da época tudo fodido, tá ligado? Imagine como que não ia ficar o N-Gage. Eu andava com 1000 coisas no bolso. E enfiar o N-Gage junto, assim. Ia ser lindo. E era muito feio, cara. Era o celular que você usava de lado. Só que ele era com os botões fixos, não era que nem smartphone hoje em dia, que se adapta ao jeito que tá a tela. Era tudo errado. Pessoas tinham ideias. Meu Deus do céu. Falaram de Silent Hill Origins, só que eu acho que a gente tá falando de fracasso num nível muito mais alto que esse. Por que, que ele achou que o Origins foi fracasso? Não sei, a gente não tá falando só de jogo ruim, a gente tá falando de um troço que, tipo, começou que, errado que, já. Que foi muito fracasso, né? Tipo, nível N-Gage, nível Atari Jaguar, assim. Eu acho que Atari Jaguar, Atari Jaguar. Eu tinha uma. Eu pagava um pau na época. Nossa, esse de 4 bits, que foda. Eu tinha uma revista, não lembro se era Super Game Power, mas era uma dessas, assim. E ele vinha. Tinha uma página, assim, com um monte de jogo, lançamento do Jaguar. E aí ficava um esquema meio a nova geração chegou, assim, que daí quando a gente vê a chuva do Mario 3D World. Ficava isso aqui, são os gráficos de verdade do jogo, não é CG, que não sei o que. O Jaguar vai chegar pra detonar naquela linguagem de revista dos anos 90. Olá. Acho que tá melhor. Voltou? Peraí, deixa eu desmutar o Afro aqui. Desmutei, peraí. Aí, pronto? Fala, Afro, e aí? E aí, melhorou? Não sei. Agora melhorou. Tá melhorou. Ah, então tá. Enfim, aí tinha esse canto de Jaguar e tinha, tipo, uma página cheia de jogo, mas eu não lembro de absolutamente nenhum. Eu só sei que ele era... O Jaguar, o famoso é o Alien vs Predador, né? Ah, é verdade. O grande jogo do Jaguar é esse. Jaguar. Tá aí, mas eu não sei se é o mesmo, vários. É, tem um Alien vs Predador pra PC que é bastante bem recebido. Tem, mas esse é tipo de 2000, não é o do Jaguar, não. Ah, sim. O Jaguar saiu em 94, na grande era dos fracassos. Todo mundo queria fazer um console. Tinha 50 consoles mesmo. E os fracassos que não deviam ser fracassos? Tipo, Saturn e Dreamcast. Não sei se eles chegaram a ser realmente fracassos, né? Olha, faliram a SEGA. O Dreamcast eu até considero assim, tipo, um fracasso econômico, mas o Saturn nem tanto. Eu acho que o problema maior ali foi a megalomania da SEGA de ficar lançando um monte de periférico pro Mega Drive, não o Saturn em si. Ah, esse aí foi cagada, cara. Esse aí foi cagada. E tipo assim, você vê que o bagulho não tinha. Não tinha estrutura de hardware nenhum pra sustentar isso aí. Não foi um negócio. Tipo, a Nintendo, você vê que eles lançam os videogames deles. Eles são megalomaníacos centrados, tá ligado? Porque você pega qualquer videogame da Nintendo, desde o 64, assim, e você vê que tem um monte de entrada, cara, que nunca é usada, assim, tá ligado? Eu fico puto, eu tava pensando nisso esses dias, a porra do Circle Pad Pro, do 3DS, tem o coisinho do infravermelho ali em cima, e você fica, velho, como é que eles podem ser tão cara de pau, assim, de lançar o bagulho já, pensando que pode ter esse tipo de... Não, mas, cara, eu acho isso interessante, tá ligado? Porque eles lançam com um monte de oportunidade os consoles deles. Você vê que tem um monte de buraco, assim, que dá pra colocar coisa. Aí, tipo, e com certeza tem uma infraestrutura, porque já desde da hora que lança o console já tá planejado essa porra. O Mega Drive não tinha essa infraestrutura pra suportar todos aqueles periféricos. E tinha um buraco ali embaixo. Tinha um buraco, mas, tipo assim, pra provar que não era pra isso... Cada um dos periféricos do Mega Drive usava uma fonte única. Sim, não passava verdade. Energia de um pro outro, por aquele buraco ali. Isso é ridículo, cara. Você tem que usar três fontes. É, o bagulho E as fontes já eram gigantescas. Dos dois últimos, era gigantesca, tá ligado? Era uns blocão, assim. Véi, você tinha que guardar um espaço da sua casa só pro Mega Drive. Era tipo um altar, tá ligado? Da SEGA, assim. Não, mas em defesa, a Nintendo também tinha os periféricos. Assim, mas era só no Japão, né? Tipo, o próprio Nintendinho deles tinha o Disk System, que virava um negócio enorme. O Nintendinho. E o 64 tinha aquela bosta de 64DD, que também virava outro negócio enorme. Os dois davam disquete, inclusive. 64DD, o que que saiu pra ele? Saiu... Além do Master Quest. Chegou a sair o Master Quest ou foi direto no GameCube? Não, chegou a sair, se não me engano. Saiu os três jogos no Japão, né? É, saiu um Mario Artist, que é o Mario Paint mais... Não sei lá, um Mario Paint melhor, assim, que dava até fazer. Foi o Mario Paint que levou o Games à arte mesmo. Sim, exatamente. Isso aí é uma expansão de F-Zero X. Com edição, editor de fase e tudo mais. É, editor de mapa. É. Donkey Kong the Giant não era do DD só? Ah, é, Donkey Kong the Giant era. Ah, saiu Animal Crossing também. Mas o Animal Crossing acho que eu não precisava do negócio, sabe? Precisava sim, porque o DD que tinha o relógio interno. Ah. Falando dessa tela view, eu nem lembro. Essa tela view era que antes de você jogar... Foi pra onde saiu o Radical Dreamers, eu só conheço por causa disso. Pela internet, não. Era um negócio via satélite. Você baixava os jogos. É, e na verdade essa tela view saiu um monte de coisa, tipo, um monte até de remake de jogos. Tinha remake do primeiro Zelda pra essa tela view. Nossa. Teve um negócio, eu não sei se foi pra essa tela view. Ou se foi pro... Não, explica que porra era essa tela view, caralho. A gente fala, era um periférico que permitia você baixar coisas por satélite, tinha uns jogos específicos, sim. E você permitia, pagava assim, mensalidade? Ah, eu não sei, você tá pedindo demais. Acho que pagava sim, é. Tinha que se registrar lá numa parada da Nintendo. Me lembrou a MegaNet. Então, tinha um que eu não lembro se era no Satellaview ou se era no negócio de internet do NES. E era aquele Zelda meio multiplayer, que tipo, a cada semana eles lançavam um capítulo do jogo e você podia jogar durante 3 horas no servidor online e chegar no final. Essas coisas não sei se foi fracasso ou se foi só o Japão apostava isso na época. É, mas por quê? Eles olharam, não vale a pena lançar isso por mim. Só fazer uma correção aqui, é verdade, o Animal Crossing pro 64 normal, não foi pro DD. Erro meu. Ele começou no DD e depois saiu pro 64. Meio igual a Modern 3 que eu saí pro DD também e não saiu. Não, mas isso de usar coisa satélite e linha de telefone, vale lembrar que o Pokémon Gold e Silver tinha um negócio que tu baixava, usava linha de telefone também pra fazer não sei o que no jogo. Acho que tu baixava Pokémon de evento e tudo mais. Isso no Game Boy mesmo. O Rinks que é velho também, lembra da MegaNet? Sim. Em 95 o Mega Drive tinha um cartucho pra você usar a internet nele. E tinha, eu lembro que na Ação Games também saíam uns bagulhos assim, que eu não sei se sempre foi pra frente, mas tinha uns serviços assim que saiu nos Estados Unidos que tinha um cartucho que era basicamente uma memória vazia assim, e daí você podia assinar o serviço e você baixava jogos pra dentro do cartucho. Você lembra disso aí, Tuba? Nossa, o bagulho era muito além do que a gente tem hoje em dia. É, mas... Não, foram além do seu tempo, né? É, mas se eu não me engano, o Satellaview era a mesma esquema. Era. Tinha um cartucho que tu baixava pra ele, se eu não me engano. É, mas eu acho que isso aí era tipo. Dava pra usar até, acho que em. Que Mega, não lembro se era no Mega Drive ou no Super NES, mas era um serviço fora, assim, tá ligado? Eu acho que era Super NES, cara. Era tipo assim, uns bagulho muito OP, assim. Teve nos Estados Unidos, inclusive, acho isso. Eu lembro que eu era criança. O Guerra tá falando que o pai dele usava o Bradesco, acessava o Bradesco pela MegaNet. Ô louco! Nossa! Ô louco! Agora, por que que ele fazia isso, a gente fica pensando, né? Tem uns modos muito mais fáceis de você acessar o Bradesco do que pelo videogame do filho. Ah, mas deve ser digitar o dado da sua conta ali, controle de Mega. O bagulho é... Que delícia deve ser. Não que tenha evoluído muito os teclados virtuais de videogames hoje em dia, né? Imagine que delícia, cara, você poder ir lá, entrar no Bradesco, pagar sua conta, aí logo em seguida você jogar um Show do Milhão. Não tem prazer desse naipe. Se bem que o Show do Milhão veio muito depois, né? Muito cara, depois. Foi na época Tectoy já. Eu lembro também que na época da... Na época dessa época aí, que o Tuba tá falando MegaNet e tal, só que um pouco depois, tinha tipo... as propagandas da Ação Games e pá, que tinha conta de e-mail. Aí, por exemplo, assim, você podia mandar 30 e-mails por mês e era tipo R$50, tá ligado? Era assim, 50. Meu Deus. Era caro pra caralho, época, querido. A internet era uma coisa meio mística, assim. Né? É. Meu mas, Deus, a internet. Você mas falava, imagina, né? Afro, a ideia de, na época que só tinha carta, você poder mandar uma carta pro seu amigo de. Que tá em outro lugar do planeta, assim, e o seu amigo receber na hora aquela carta, tá ligado? Não, era um conceito muito alienígena. Você, tá ligado, você pagava 50 pau por mês fácil, tá ligado? Se verdade. Tivesse, você falou assim, nossa... Verdade. Não, eu lembro até hoje os programas de TV que tinha na época que a internet começou a chegar no Brasil. Eles ensinando a usar a internet assim, você tinha que, tipo, ligar pro provedor pra você fazer uma conta de e-mail por telefone. Era um bagulho muito alienígena, assim. Hoje em dia era um negócio muito alienígena. Ah, mas se você for ver, não é muito distante. 98. Não, 98, cara, já era top a internet. Pra você fazer uma conta de e-mail no. Na IG ou no BOL, você precisava de CPF, cara. Você precisava colocar seu CPF lá, tá ligado? É, eu cheguei a pegar uma época que eu tinha que colocar o CPF do meu pai pra fazer e-mail, assim. Senão, na época de discada. Pra... Porque era serious business, você ficar usando nosso servidor aqui, era, rapaz. Tipo 10 mega, né, de limite de e-mail. É. Sim. Não, quando chegou o Gmail... Duas fotos pra você, você já... Quando chegou desesperado. O Gmail foi um estupro muito forte, assim, cara, nas outras. Foi um abuso, até. Eu lembro que não tinha nada que se comparasse ao Gmail, assim. Só se você... Até hoje eu peguei que não tem, né? É. O que mais que teve de fracasso aí? Tenho o Daikatana, eu tô tentando subir aqui. Cada vez piorar, pô. Você chegou a jogar, Tuba? Muito pouquinho. No 64 ou no PC? Não, no PC. Que a versão do 64 é mais horrível ainda. Pois é. Eu vi um vídeo mostrando a AI do 64, que ela simplesmente não respondia. Aí não tinha como você perseguir porque pesava dela. No PC você parece que joga com outro cara te ajudando. A IA. Aí do 64 não aguentava, então você só joga. Desculpa, só que aí não mudaram as cutscenes pra você ser outro cara. O Daikatana, eu não sei qual que foi o problema dele no... Por que que ele saiu daquele jeito? Porque, tipo, é óbvio que aquilo ali não era a visão final, né? Qual que não, foi aonde Daikatana... que tropeçou no desenvolvimento que fez ficar daquele jeito? Eu recomendo as pessoas lerem o Masters of Doom, que conta a história do... da ideia inteira até o Daikatana. Mas ele conta lá que o John Romero brigou com o pessoal porque ele queria fazer um troço com narrativa e com história foda e um monte de coisa. E o pessoal não queria, não, fazer só Quake, fazer um joguinho mais simples. Aí ele saiu puto, e como ele tinha um nome foda, porque o cara fez Doom, Wolfenstein, Quake, aí ele conseguiu um financiamento lá. E montou uma empresa gigante. Tipo filme, tipo livro. Que conta a história. Faz ele parecer um vilão, assim. Cientista maluco, assim. Ele fez uma empresa foda, contratou uma porrada de gente. E aparecendo lá na TV, falando: não, eu sou foda. Tá cantando a VC do caralho. Fica de olho aí, galera. E a ideia do jogo era ter viagem no tempo, a história foda. E o jogo demorou, tipo, 4 anos. Porque eles ficaram trocando de engine toda hora. Parece que ia ser na engine do Quake, só que aí saiu o Quake 2. Aí ele viu o Quake 2 e foi lá, não, precisa usar o Quake 2, que é mais foda. Só que a id tinha uma exclusividade, então ele teve que esperar sair o Quake 2 pra ele poder usar a engine dele. Nossa. Aí atrasou um monte, teve um monte de problema, dinheiro pra caralho gasto, e foi isso aí. Deve ter sido um dos primeiros casos, assim, de marketing agressivão, né? E tinha um nome muito forte em cima. Porque, sei lá, tinha aquela coisa lá do Sonic ser legal, o Mario não era, Sega Dance Nintendo e tal. Só que o negócio do Daikatana foi muito mais louco, assim. Usando o nome mesmo. A Iron Storm, que era a empresa do John Romero, diz o Warren Spector, que fez o Deus Ex. Ele chegou lá e o John Romero chegou pra ele: ó, você tem o dinheiro que você quiser, o tempo que você quiser pra fazer esse jogo. Aí o Warren Spector: não, só preciso do tanto, não, faz aí. Ele fez o Deus Ex. Deus Ex saiu muito bom. Sim, então. É o que justifica a existência da empresa até hoje, é o Deus Ex. Né? Mas a galera aí tá citando aí agora o StarCraft Ghost, cara. StarCraft Ghost, velho. StarCraft Ghost realmente foi... Tecnicamente não foi cancelado o StarCraft Ghost. É. Não, e a Blizzard costuma falar de todos os cancelamentos dela, né? Até de jogo a gente não sabe que cancelou, existe. O MMO. Então, o StarCraft Ghost deve estar em desenvolvimento até hoje. É, não o pior duvido. É que eu tava mó animado pra jogar. Eu não duvido que a Blizzard, às vezes, os caras botam, tipo, duas pessoas, assim, pra desenvolver o jogo, tá ligado? E, tipo, a terceira parte do StarCraft 2, os caras... Do StarCraft 3? 2 ou 3? Nem sei. É a terceira parte do 2, isso. É... Deve ter uma pessoa, duas, desenvolvendo, assim, tá ligado? O cara vai lá um dia... Ele acorda assim, puta, tinha que trabalhar hoje, né? Ele vai de chinelo pro trabalho, pega o café. Escreve duas linhas de código pro Facebook. É, bem isso mesmo, cara. O bagulho é tenso demais. Igual também tem o... Eles tinham um jogo, né? Titan. Não sei o que virou aquela porra lá, a galera que... Então, era o Titan, era o MMO. É, então. E ninguém sabia que existia, ó, galera. Tá cancelado aí. O Titan tá cancelado? Foi, foi ele que foi cancelado. Foi? Todo mundo passou a saber que ele existe, porque a Blizzard já anunciou que ele tinha sido cancelado. Não, sabia, galera, já sabia. Mas a Blizzard nunca tinha anunciado ele oficialmente. Pera aí, eu não sabia que tinha sido cancelado. Cancelaram então o Titan. Não faz muito tempo. Caralho. Faz pouquíssimo tempo. Eu já sabia, o bagulho era pra ser o próximo WoW, né? Agora o WoW é pra sempre mesmo. Por aí. É, ainda mais que eles deram update no gráfico agora no final do ano. Vai dar update no gráfico. Enfim, Duck Forever. Meu Deus. Você gostou, Tuba, daquela bosta lá? Não. Minimamente, assim? Não. Eu tenho ele, eu ganhei. Cara, muito tempo. Quando que eu ganhei? Eu não lembro, eu ganhei ele de pré-order de algum jogo aí que eu fiz. Ou não, né? Às vezes eu ganhei umas paradas, tipo Bad Rats. Ele é tipo um caso de estudo muito interessante, assim. Quem trabalha com videogame, quem faz jogo, é legal jogar ele pra identificar. O Yatsi falou na review dele, é verdade, você consegue identificar quando foi feito cada pedaço. Triste. Porque você vê, não, esse pedaço aqui ele é mais linear, ele parece Halo, ele foi feito lá por 2002, por aí. Esse pedaço aqui ele é Call of Duty, ele foi feito lá por 2007. Nossa senhora. Você consegue identificando que ele ficou 14 anos, né? Eu vi uma galera tentando justificar quando ele saiu que ele era, na real, como ele era do Kenuken, e o Kenuken sempre foi, assim, ácido. E ele era, na verdade, uma crítica às mecânicas de FPS. Nossa. Que não sei o quê. É, claro. Mas, né, eu acho que tem um nível. Se você quer criticar alguma coisa, você tem que fazer pelo menos melhor pra você não se confundir com a própria paródia, né? É legal que no jogo ele tem todos os trailers que saíram do jogo nos... Nossa. 14 anos. Ele tem tipo 5 trailers e cada um é completamente diferente do outro. Ele trocou de engine tipo 3 ou 4 vezes. Ele começou no Quake 2, aí mudou pra Half-Life, aí mudou pra Unreal. Aí, né? Nem sei mais. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi ele foi numa revista em tipo 97. E junto com ele tava sendo anunciado um Adventure Point & Click de Warcraft. Que também nunca saiu. Pois é, isso é uma coisa que aconteceu muito na época. Era aparecer os jogos na revista e depois nunca existir. Não é uma coisa que rola muito hoje em dia, não vejo muito. Tipo, geralmente tinha imagem do jogo, não pronto, mas tipo, parece uma versão jogável, assim, umas imagens bem baixa resolução, mas tava ali. E aí depois o jogo nunca tornava a existir simplesmente e ninguém esquecia do jogo. É, eles ainda tem muito jogo formalmente cancelado, assim. Eles só sumiam. Não sei. Acho que hoje o pessoal tá com cuidado de mostrar o jogo. É, pois só é. Quando realmente tem uma coisa concreta. Pois é, não rola mais tipo de anunciarem o jogo, mostrarem imagem, assim, quase o jogo completo e nunca sair. A Plat tá falando que o beta desse jogo do Warcraft não existe por aí, se você procurar. Ô, louco. É verdade, tem no YouTube ele sendo jogado por alguém. Bom, Pô, essas coisas de beta, assim, é... sempre tem umas paradas, tipo, Star Fox 2 quase pronto. É umas paradas muito bizarras. Esse chip, como que era? Era o chip FX do Super Nintendo que fez Star Fox? É o Super FX. É, Super FX. Ele fez uns negócios experimental meio bizarros, assim, tipo, saiu Star Fox e pá. E aí saiu aquele Stunt Racer. Stunt Racer. Aquele jogo é massa. Né, eu gostava bastante na época, mas eu não sei se ia ter paciência pra jogar de novo. Não, hoje em dia deve ser horrível. Se bobear, mas na época porque... que só tinha o Super Nintendo, assim, e jogava... Não, na época era legal, porque não trouxe 3D em 94. Em 3D. Qualquer coisa 3D na época você achava maravilhoso. O foda daquele chip que não dá mais pra ser essas porra nenhuma em Virtual Console, então até hoje a gente tá sem Star Fox. Star Fox? Muito... Não, não tem Star Fox em Virtual Console. Oh. O de Super Nintendo não tem. Ó, a SEGA voltou, lembrou a gente de Last Guardian aqui. Nossa, é verdade. Last Guardian, gente, ainda não é um fracasso, né? Tipo. Não, mas é a questão de ele foi mostrado e nunca vai sair. Ah. É, sair eu acho que vai. Eu realmente acho que vai sair. Só que é aquela coisa, né? Eu acho que não vai ser bom. Não como a gente esperava que ia ser, pelo menos, projeto do Eda e tal. Já tá num hype tão alto que é difícil atingir. Se saísse na janela de tempo que queriam que saísse dali no começo, mesmo o hype eu acho que não ia prejudicar o jogo. Mas agora... Agora é tanto isso de, nem tem mais hype, ninguém mais liga, que é capaz que o bagulho saia bom, assim, a galera se surpreenda porque tava esperando uma bosta. É, então, eu sou dos que vota aí que, por favor, não saia, tá ligado? Deixa quieto. É, por mim deixava quieto também, mas eu acho que não tem mais como deixar quieto. A Sony enche tanto saco falando que tá em desenvolvimento, que cancelar agora ia ser pau no cozice, sabe? É, não sei. Tem gente falando, o Godzilla Juraflex, ótimo nick. Quê? Falou do Star Wars 13. Ah, sim. Quem lembra? Eu não lembro. Eu lembro o nome, mas eu não lembro do que tratava. Eu lembro mais ou menos. Ele era um charter. Ele mostrou muito também, é. Mas ele foi uma exceção porque a Disney comprou e fechou, senão foi, tipo. Cancelou foi bem tudo, cancelado. Né? Cancelou, assim. Na verdade, um monte de coisa junto na leva, assim. Ah, o Lucasaro não vai ter mais porra nenhuma também. Na verdade, deveria cancelar junto aí os próximos filmes também de Star Wars aí, foda-se, tá ligado? E voltar no tempo e cancelar os três, primeiro, segundo, terceiro filme também, se possível. Aí beleza, aí eu volto a ser fã que nem eu era antes. Cancelar o George Lucas. Cancelar o George Lucas. Meu Deus. Ó, os caras falando que Drive Club tá um fracasso. Drive Club é... Eu acho que não tá um fracasso, porque a galera tava esperando que fosse, tipo, ser do nível de Forza e Gran Turismo, né? É que eu acho que a galera tá meio... É o mínimo que se espera, né? É o mínimo que se espera. Eu acho que é porque, tipo, online, tipo, a galera falou, a gente não esperava tanta gente e não rolou aqui o online. Vai ter que ir um de cada vez, mais ou menos assim. Nossa senhora. Um de cada vez. Não, é que assim, eles falaram que agora só pode entrar no online quando tá cheio se alguém sair, uma parada assim. Caralho. Beleza. Que lindo. Ah, o Guerra tá falando do Perfect Dark aqui, do anúncio dele, mas eu não lembro disso. Não lembro. Eu também não lembro. Teve, o Satoru falou do Aliens Colonial Marines. Que nem 3 foi... Não, ele era literalmente uma coisa e foi outra, porque verdade. Teve um monte de briga judicial aí. Eu não lembro o que tava fazendo, e aí foi pra Gearbox, e aí... Ao invés da Gearbox pegar o projeto direito, eles quiseram refazer. E aí saiu aquela bosta que saiu. Não, mas tinha uma comparação, inclusive, do trailer, né? 3, né? Antes de sair mesmo, sim. Que... E a mesma parte do jogo. É, a mesma parte do jogo, que tem umas partes meio cinemáticas, assim. Os caras botaram lado a lado. Tá... Não sei o que aconteceu ali, velho, tá ligado? Não sei da onde que surgiu a ideia de esse cara baixar tanto a qualidade do jogo. Ainda bem que veio o Isolation aí pra salvar a... Ele não a saiu fé pro da Wii, galera no jogo de Alien. Ele foi anunciado pro Wii U e aí no final das contas foi adiado. Então, eu não sei se eles meio e acabou que a gente nem saiu. Eu não sei meio se eles baixaram, resolveram baixar tudo assim pra falar, ah, vamos deixar no nível do Wii U, e daí no final das contas não saiu porra nenhuma, tá ligado, pro Wii U. Não sei qual que foi a deles ali, cara, sei que foi cagada. Ah, o Guerra tá proferindo um hate aí pro Perfect Dark que eu prefiro nem falar. Não, ele tá falando do anúncio dele. Não, não, não, não, do anúncio a última dele. Frase não. Joguinho genérico pra ah, não, cadê o Marcelos? Guerra é a maior hater assim do Games Foda. Galera que não conhece. Perfect Dark. Ah, tá de mapear o rosto do jogador. Isso eu não lembro. Mas é uma parada muito. Que o 64 não ia conseguir nem 3 mil anos rodar. Ele é mapear. Não, dá pra você tirar uma foto da pessoa e botar a cara ali. Nada. Bom. Lançasse uma câmera pro 64. Dá pra fazer isso no Tony Hawk em PlayStation 2 também. Sabe que o primeiro jogo a usar isso aí foi o jogo chamado Journey. Qual? É da banda Journey. Nossa. Ele é de 83. Teve essa porra aí? Tem, é um jogo de arcade. Os caras desenvolveram um método de tirar a foto da cara da pessoa e botar no jogo. Aí eles fizeram um protótipo lá, que era um jogo que eu não sei como é que era, mas... Na hora de botar o high score, ao invés de você botar três letras, como era o padrão da época, você botava a tua foto. Aí a galera começou a botar o pinto no jogo. A galera era muito genial, cara. Isso em 83, pra você ver que não é. Ah, essa aqui. Galera. Cara, aí o pessoal cancelou a ideia do jogo e, sei lá, vamos arrumar um cara famoso e botar a cara dele, pra não desperdiçar a tecnologia. Aí esse é um jogo da banda Journey. Que é uma bosta o jogo. Obviamente, igual o jogo do Aerosmith também. Né? que se atira CD, é muito bom. Se atira CD, não, se atira disco, né? Que era na época do Super Nintendo. É muito ruim. Irinia, eu joguei Irinia, cara. Na época eu era muito viciado em MMO, jogava todos, assim. E eu joguei Irinia uma vez. Cheguei até nos level altos, assim, tá ligado? Tinha até um grupinho legal jogando, mas era bem ruim. Bem, bem ruim. Esse de MMORPG brasileiro tem o Taekwondo, que tipo, é brasileiro no sangue, assim, né? De não desiste nunca. Ele existe ainda. Ele saiu. Saiu? Eu ouço falar dele desde 2006, por aí. Cara. Ah, ele tinha uma revista na época que ia sair Guild Wars, ele já tinha saído, assim. O Erinia, só que eu trabalhei com uma galera que trabalhou no Erinia. Ah, é? Nossa. Aham. E aí, o que aconteceu? Qual que foi a ideia? Não, o lance é que eles fizeram um MMORPG e faliu, viu? Todo MMORPG acontece. Não dá certo. É igual se nem a BioWare conseguiu. Se nem a BioWare. É, eu acho que assim, na verdade os caras, eu acho que a maior cagada do Irina foi ter sido feito 3D, tá ligado? Não tinha muito escopo pra fazer 3D. Se eles tivessem feito sprite, tipo... É, Priston Tail, que tinha uns sprites meio 3D, mas ele era... É, Priston era 3D, não era? Não era, era? Eu acho que era. Só Ragnarok que era sprite mesmo. Ragnarok era top. Não sei se ele era 3D full que nem o Irinia. O Irinia eu acho que é bem quase World of Warcraft já, tá ligado? Olha, de acordo com essa foto aqui, é sim, 3D full. Ah, é? É. Mas é que assim, o Prison T você não jogava dando clique? Jogava, né? Acho que sim, não sei, agora aí eu não sei. Vendo parece que sim. Eu era acho bem que, feio, eu acho na que real. Não era. Eu acho que não era 3D full, galera. Eu acho que era assim, era tipo. É ter o bonequinho em 3D e ele funciona mais ou menos como o sprite de Ragnarok. Ah, isso que tu quer dizer? Ah, sim. É. Entendeu? E. Não, o lance é que. O Irina mesmo, ele saiu um pouquinho antes do WoW, acho. Alguns meses, assim. Então, chegou o WoW, matou todo mundo, né? Ah, sim. E até hoje, continua matando, né? Mata MMO tudo. Só dá certo hoje quando é uma coisa diferente, tipo EVE Online, que... Parcial, tem nada a ver. Acho que é Excel Online, né? É, o Guild Wars tá dando certo também, ou o Final Fantasy, né? Final Fantasy também, sim. Não, mas são exceções, né? É, se você vê o número de MMOs que saem, o número que dá certo, é... Não, mas ainda assim, você pega, tipo, tanto de gente que joga o WoW e o tanto de gente que joga Final Fantasy XIV, a diferença é muito gigante. Ah, não, mas o WoW não dá pra comparar com quase nada. Aí é meio covardia até. Quase nada na indústria no geral, assim. É meio covardia. Mas assim, o que eu falo é foda. O WoW acho que ainda era pra ser maior ainda do que é. Se tipo assim, todo mundo que jogasse o WoW pudesse experimentar como é jogar as raids, tá ligado? Ali você vê como que o design do jogo é foda, tá ligado? É tipo, os chefes de WoW, cara, se compara a chefe single player, assim. Só que tem uma a mecânica que você tem que conversar com a galera. E não é tipo assim, conversar com a galera, dá tiro aí, mano, você faz cura. Não, tipo, sabe, se você não conversar direito e não tiver integrado o grupo, assim, quem vai bater, que hora que para de bater e tal, leva pipoco, morre de certeza, tá ligado? Não tem brincadeira, assim. O bagulho é serious business total. E se algum... Eu não jogo WoW porque eu tenho medo. Assim. Essa é a desculpa de todo mundo, cara. Todo mundo sabe que, no geral, o WoW, a galera que odeia é a galera que não jogou, assim. Odeia porque é popular, tá ligado? Não, eu não odeio. Eu acredito que seja muito bom. Não, justamente porque as pessoas sabem que... Assim, que eu conheço, 100% dos casos, quem joga fica viciado, sabe? E aí as pessoas preferem não jogar pra evitar esse tipo de coisa. Mas você chama o cara pra fazer alguma coisa, ah não, tenho raid hoje, aí não. Não vou chegar nesse ponto. Bom, a parada que eu achei muito massa do WoW, que eu não conhecia, é que os bonecos de raça diferente, eles passam por um tradutor antes de falar. Como? Não é, Higgs? Como assim? Eu não sei como é que divide. Tem duas facções diferentes no WoW, não tem? Facção sim, tem a Aliança e a Horda, o que que tem? Sim, então tipo, os bonecos da Aliança não conseguem ver os que os bonecos da Horda falam e vice-versa, tem uma parada não, assim? Não consegue. É louco. Eu achei isso do caralho, velho. Sim, não consegue, são línguas diferentes. E passa por um tradutor que, tipo, não sei como é que ele faz, traduz as letras, não sei, e aí vira uma outra palavra pro outro cara. Sim, vira um... Foda isso, não manjava. É foda demais. Na verdade, se for de facção diferente, você não conversa. É, também tem isso. O cara falou que dá como, mas tem que... Dá até como aprender pelo Look for Raid, que é mais fácil. Só que aí o cara tem que ter um personagem level 90. É, agora nessa expansão acho que vai ser mais fácil, porque você comprando a expansão, você já ganha um personagem de level 90, né? E você só vai precisar levar o personagem pro level 100. Aí chegando no level 100, que vai ser fácil, vai ser umas 10, 12 horas de jogo, você vai poder jogar uma raid sem problema nenhum. Então acho que vai aumentar bastante o pessoal que vai sacar essa quão foda é assim o jogo, tá ligado? Porque vai ser mais fácil você chegar no último level. Acho que o último fracasso que falta, que a galera fala que é o maior fracasso de todos, é o ET. O ET? acho que nem ET. Será que o ET é um fracasso maior do que o filme da Angry Video Game Nerd sobre o ET? Não sei. Tá, eu não vi o filme, é tão ruim assim. Eu não vi também. É, eu não vi também, eu tô me baseando em trailers e na capacidade do... E foi o próprio James que fez os trailers, então ele não tem capacidade nenhuma de fazer um filme, assim. Mas eu quero assistir. Eu não sei. Ele... Eu curtia muito, curto ainda, mas eu tô com um pouco de medo de assistir esse filme, então... Eu acho que vai ele ser deu azar, né? Porque a ideia do filme dele é... Se enterraram ou não o ET no deserto lá. E provaram que enterraram. Então. Sim. Pouco antes do filme isso foi foda. É tipo você fazer um filme sobre as Torres Gêmeas. E daí, pouco antes do ataque. Aí, pô, agora. Galera... Não, mas muita coisa mudou, né? Nossa, se você tivesse filmando um documentário sobre as Torres Gêmeas logo antes de cair, cara... Você ia ficar rico. E você ia ficar muito milionário, velho. Porque você poderia emendar, assim, e fazer o melhor filme do universo, assim, tá ligado? Não, eu lembro que tanto o Metal Gear Solid 2 quanto o filme do Homem-Aranha 2 tiveram que mudar por causa das Torres Gêmeas, assim. Na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas documentário não dá dinheiro nenhum, né? Os caras que fazem documentário é tipo por amor mesmo, porque o bagulho é um dos filmes menos rentáveis do mundo, é documentário. E é o filme que você tem que ter mais timing do universo. Você não tem como você ter o timing. É meio sorte, assim. Às vezes você tá gravando um bagulho e aquele bagulho vira épico. Às vezes você tá gravando um bagulho e aquele bagulho vira porra nenhuma, tá ligado? Tipo, tem um documentário que é sobre um cara que tá achando uma espécie de pássaro e o cara fica, tipo, 15 anos procurando uma espécie de pássaro. Não sei se é espécie de pássaro, é espécie de algum bicho lá. Não me lembro agora, porque eu não assisti esse documentário. Tem que assistir. Mas eu sei que... Imagina, os caras ficaram 15 anos filmando a vida desse cara. Imagina se esse cara não acha. Que filme que é esse, cara, tá ligado? Não, não vira nada o filme. Então, tô falando do Homem-Aranha aqui. A galera não lembra o primeiro trailer do Homem-Aranha. Aparecia ele fazendo uma teia nas torres. É, sim. Era esse esquema. E um helicóptero batia na teia, assim. Que hora, né? Que timing pra fazer isso. É muito ruim mesmo. Enfim, vamos terminar então? Eu acho que os terroristas tinham que ter um pouco mais de consideração aí antes de destruir as coisas, porque pode fuder a vida de muita gente que não tá nem lá no prédio, né? Pode fuder a vida da Marvel aí, coitada. Já são. Então, o EP foi um fracasso, é isso aí. Resumindo, o ET destruiu a indústria, é tão ruim que era o jogo. Sabe o que é foda, cara? O ET, se colocasse qualquer coisa no ET, velho, se colocasse tipo qualquer coisinha naquela porra daquele jogo ali, que fosse difícil de você achar por causa daquela merda, daquela jogabilidade, ia ser o jogo mais épico do mundo. Porque imagina se, tipo, hoje em dia achasse alguma coisa no jogo do ET, cara. Ia ser, tipo, explodir a mente de todo mundo, cara. Porque é um jogo muito estranho, cara. E tipo assim, eu que curtia na época, assim, esses bafafá na internet, esses hoax aí, dá a impressão que existe alguma coisa ali. Porque você fala assim, puta, não pode ser só isso aqui, cara, tá ligado? Então, o problema não é nem o jogo. Em si, o jogo era ruim, fizeram tipo, muita cópia dele. Só que o problema é que a indústria tava muito saturada. É, já tinha dado. E ninguém queria comprar o jogo na época. E aí... mais uma bosta de um jogo, né? Jogo lixo. Enfim. Ai, ai. Só pra terminar, então. Eu pedi cobrando a gente falar do jogo justo. Foi o maior desastre, o maior fracasso. Nossa. No geral, assim... No geral, né, cara? Eu pensei que era um negócio recente, né? É, no geral é aquela coisa. No geral será que foi pior o jogo justo ou o preço justo? Felipe Neto. Nossa. Eu não lembro qual que foi o preço justo. Esse não é o preço justo. Ele fez um vídeo, tipo, foi logo em seguida do jogo justo. Ele fez um justo preço. Um justo. Um vídeo preço justo nessa porra. Vou mandar uma carta pra Dilma e não sei o quê. Não deu em nada, assim. Era pra diminuir preço de, não só de jogo, era de qualquer equipamento eletrônico que viesse pra cá. Oh, falando nisso, eu só falei essa porra offline, né? Já que você falou um negócio que não deu em nada aí, nosso bagulho de jornalismo aí, Moacir. Cadê? Agiliza aí. E já botando, já que eu só falei offline aí, Moacir, dou uma ideia pra você. Manda fazer uma medalha, cara, pra gente andar com essa medalha. Tipo uma medalha daquela... de game. É, uma medalha de. Igual daquelas de exército, assim, que você coloca, tipo, broche assim na sua jaqueta, assim, tá ligado? Imagina na BGS ano que vem. Acho que é uma medalha grandona, assim, pro pescoço. Pode ser também. Bem espalhafatosa. Assim. Uma fachuna bem grossa, assim, ó, tá ligado? Isso. Tipo colar de rapper, assim, sabe? Eu uso também, cara. Nossa, ia ser muito mais, cara. Só tem... Douradão, assim. Eu só gostaria que o Moacir, quando fizesse... O nick de cada um escrito em ouro, assim. Escrito assim, jornalista Rinks. Jornalista Nelzão. Ai, muito bom. O Moacir, se você fizer isso aí, a gente vai usar, tá? A gente usa mesmo, cara. Usamos sim. É, beleza. Fantástico. Um abraço. Todo mundo aí. Querendo dormir, né? É, eu na verdade não vou dormir, tem 2 horas aí pra baixar a baioneta. Que demora pra caralho pra baixar essa merda no Wii. Quanto que é? Qual que é o tamanho? Não sei ainda. Já sabe? Não. É. Loucura. Eu imagino que vai ser meio descompensado que nem o Donkey Kong, deve ser uns 10 GB mais ou menos. Ah, o Donkey Kong foi foda, 10 GB. Pesado. Enfim, boa noite, galera. Muito obrigado. Quem quer falar tchau aí? Desculpem a todos pelos imprevistos. Pelo vacilo. Por essa grande gambiarra que foi o programa de hoje. Mas tá até semana que vem a gente vai se tentar se organizar melhor, mas não prometo nada. É isso aí. Na semana que vem, se der certo, teremos convidados. Sim. Opa! Galera, cedo ou tarde, a gente vai se reencontrar. Tenho certeza, numa bem melhor. Sei que do canto você pode me escutar. Quem curte NX Zero? Um abraço.